Produções. Agora você tá querendo me trombar. Várias mensagens mandando no celular. Se eu não respondo, você quer brigar. Arma segurada na sua carente. Tá na agonia, tá me agonizando. Se faz de coitada, me liga chorando. Mas eu já vinha te avisando. Quem não dá assistência, perde a preferência. Que vai.